Delta, controle Salvador, San Isidro, indicação do Brasil, chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste de altímetro 1013. Três atletas e sabe o Papa Papa Serra em Filadélfia. 3 ADZ, formação, Papa, Papa, Serra, Kilo Delta. Azul 4040, vai passar 130 para 300, desviou à esquerda para entrar a formação. Passou por quantas milhas? É a proa 270, senhor, por aproximadamente 25 milhas. Pesado, desviou o azul 4040. Azul 4040, após registro autorizado pelo centro, revista, voar direto Robson, Mike Oscar, Papá Serra Oscar. Ok, após registro autorizado Robson, Azul 4040. Azul 4040, chama agora o centro Recife, 128.8, alterne 126.0. Recife 1288, alterne 126.0, Azul 4040, um bom dia. Estabilizado, 6225. Para controle. Estabilizado, Oceania 6225. Oceania 6225, chame torre 118.9. 6225. Papa, Papa, Serra, Quilo Delta, está autorizado para o serviço terminal. Sistema 0, após etapa, vem na fruta, Serra, Vitor 366. Desça para 250010, altímetro 1013, reporte visual com a pista. Tráfego na 6225, tráfego avistado, pista na 0, pouso autorizado, vento 0, 20 graus, 04, 9013. Fiz pouso na pista 10, você não é minha vez. Bom dia, sem identificação, dessa vez chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 093. Três atletas e nada, eu vou 7490. Ainda 225, solas 26, livre à direita, 211. Como 759, controle Salvador, tem identificação de travia, chegada bom para o nível de voo 050, altímetro 1093. É a chegada. Controle de Guardião 01 passou para o professor. 01, confirmado, prossegue, retorno para o Salvador. Ah, beleza, retorno. Entre o Guardião 01 na guarda transferência para a torre. Direto 3600 e separa 2500 PEN, altímetro 1093. Direto para 3600, direto para 2500, né? Gol 7490, obrigado. Guardião 01, chama em torre 1 no 8, decimal 95. 295, grapou. Oi, Guardião 01, bom dia. Guardião 01. Salvador, muito bom dia. Guardião 01. Siga, Guardião 01. Lá no litoral já passou situação, fiz algum campo para retorno. Tráfego ajustado, mantém a linha do litoral e reporte a proximidade de Itapã para seguir direto Graé. Estou com tráfego estimando agora final da 1-0 e mais um minuto. Já em Itapã. Sim, direto Graé, Guardião. Direto Graé, reporte liberando a final da 1-0. Direto Graé, rola na final, liberando da 1-0. Santana 366, cruzado. Papo Centro da Delta, chama em torre 118, decimal 95. Aqui no Delta, bom dia, tráfego da Nova Estado, continua a aproximação, reporte 372-2013 da Juiz. Afirmativo, reportará no 72 do Tráfego Delta. Você tirou o final do 10, o final sobre é Guardião. Gente, Guardião, tráfego no visual, reporte controlado, parte do GRES 030 graus, 04 horas. Está controlado, Guardião. O teto é estimado em 1.700 pés. Ah, tranquilo. Ah, os 3-2 tenham bom descanso, Guardião. Obrigado, bom dia. Cancelamento, seguir para a pista 177 km de alto. Meu visual 1.600 pés e uma chuva moderada na central. A gente está solicitando mudança de regra? Afirmo. Mudando. Plano modificado 3-4, base pela direita e após final, mas acho. Gol 7490, chama agora a turma 118, decimal 95. 1895, obrigado. 20 graus, 03 nós, certo, Lidão. Fazer chegada bom para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 013. Voo no 759, autorizado descida para 4 mil pés, altímetro no 013. 7490, bom dia. Ajuste altímetro 003, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Teto estimado em 1500 pés, chuva moderada na final, porém em campo sem chuva. Salvador, voo 7490. Voo 7490, Tui. Voo 7490, Tui. O voo 7490 está recebendo. Está passando 1700 pés. Baixado travado. Ciente. Aguarde autorização de pouso, reporte visual 1013, teto estimado em 1500 pés. Chuva na final, porém, sem chover no campo. Ah, obrigado pela informação. Aguardando então. Se é aquilo delta no solo 37, backtrack se eu livrar na parte 5, frequência livre, tenham um bom dia. Nossa, tá um bom dia. Pouso autorizado no 0, vento 0, 1 no 0 graus, 0, 2 nós. Pouso autorizado, pistão no 0, gol 7, 4, 9, 0. Sete quatro nove zero, solos 40, livrar à direita, chame 2-1, decimal 1. 2-1, né? Torre 768-95, Gol 759. 795, até Jaguar 795. Torre, bom dia, Gona 759, estabilizada Renal, pista no zero. Gona 759, pouso autorizado, pista no zero, vento 050, grau 022. Obrigado, pouso, pista no zero, Gona 3890, observando a aeronave na final, ponto de espera pronto. Tráfego na final 37 na Gol, pois autorizado ali a manter a pistola 0, TAN 3890. Quando a passagem no Gol, ali mantém o TAN 3890. Z93, autorizada final do RNAV, após o servidor 367, voe para o 366. Desça para 2500 pés com ajuste padrão, 1013. Para 3500, 2500, ajuste 1013, autorizada RNAV 1093. Pista 0, decolagem autorizada, vento 040, grau 029. Iniciando a pista 390, decolagem 48208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle 3890, Puca, cruza 1300. Setan 3890, contato radar decolagem, feita Puca, suba para nível 330. Meu 330, pode voar direto, Puca? autorizado, Puka. Obrigado, na prova de Puka, 3890. Estabilizado o voo no 093. Voo no 093, completa o sinal, chame a torre Salvador 118-95. 1895, voo no 093, obrigado, bom dia. Torre Salvador, um bom dia, voo no 093, uma milha e meia para o 372. 93, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 021. 060 com 2 nós. Pesado, pouso na 10, voo no 093. Controle Salvador, 03890, desvio na proa 40 por aproximadamente 50 milhas. Então 3890, está livre de desvio, aguarde coordenação corretiva. Confirme. Está livre do seu desvio de informação, aguarde uma proa após desvio, está 3890. Sim, se o senhor puder coordenar a proa do meu Fox 08, ficaria ideal. T890 está autorizado ao Romeu Fox 018 e chama para Recife na frequência 12685 e alterna 125.45. Ok, após desvio, Romeu Fox 018, está 3890, obrigado e vai chamar Recife, uma bom dia. Eu. Então 3153 autorizado, ele é decolar a pistola zero, vento calmo. Além decolando a zero, tá 3153. 53, boa noite, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado direto para o Leidão. 360 na pela direita, obrigado. 3153, chama agora Recife, frequência 12835 e alterna 12251. 12835, alterna 251, pegada 3133.